já vivi demais pra falar pra você que amor de paixão quando bate machuca. Eu deixei no passado o que não tem futuro. No presente não cabe um amor